977 desce para 4000, esquina da 05, redução para 1909. 4000, 1015, redução 199, 1776. Alfonso Liés para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 145, desça para 2010, autorizado sinal Liés, suporte estabilizado. Liés, direita 145, suporte estabilizado, mais Liés, Liés. Goma 776, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 1, correção 010, seu limite é magnética 090 de Simbra. Esquerda 010, 290 de Simbra, voo 776. Salvador, boa noite, voo 884, Livrona 64. 884, prossegue via Alfa, mantém antes da Juliette, agora ingresso para baixo. Alfa antes da Juliette, voo 984. Para o táxi, TAM 3197, está com 124 a bordo, autonomia de 4 horas e 6 minutos, alternando Guarulhos. Passado via Pátio e Índia, torre 186 e ajuste 1016, TAM 3197. Pátio, Índia, torre 186, 1016, TAM 3197. Desça para 3.000 pés, correção 2.000 pés, que negava 096, para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 060. Autorizado sinal de suporte estabilizado. 2016, 060 para interceptar o curso, 1776. Mais certo, Juliette, reduz a velocidade para aproximação. Vai reduzir agora o radiante Juliette. Salvador, muito boa noite, o avião foi 01, tá, fui elétrico, transporte baixado e gravado. Olimpo 01, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 50 graus, 05 nós, que legal no 0 no 6. Livre pouso para o Olimpo 01. Muito boa noite, Papai Romeu, mais dentro do Juliette. Mike Eco Juliette, continua sua aproximação, cheque de pouso, aguarde pista livre. Juliette, mais dentro do Juliette. 884, pontão 9, autorizado após companhia. Então vamos ceder passagem, depois pontão 9, com 984. Considerando aí que era 9 de ataque. Ah, ok. Puxa aproximação com a pista livre. A Tiago Juliette está completamente visual. Possibilidade de cancelar o ILS e prosseguir na 17, pela esquerda aqui. Vai guiar com Juliette, autorizado base pela direita, reporte na final da 17. Mike aqui é com Juliette, seu plano IFR foi cancelado aos 1-1, reporte na final da 1-7. Juliette reportará na final da 1-7, Mike aqui é com Juliette. pisado no localizador, voo 776. Voo 776, completo final, semi torre 118, decimal 6. Isso mesmo, gente, graças. Está ingressando o ponto de espera, pronto para decolagem, 73197. 3197, mantém ponto de espera 10. Mantém 3197. Isso aí, Salvador, muito boa noite, 1776 da Gol, baixar travado. Estabilizado o curso do localizador. Bruno 776, continua a aproximação, reporte passando o marcador externo. Reporte aral, 776. Então 3197, autorizado aí, manter pistão no zero. Vem manter pistão no zero, 3197. Limpo 01, no solo 12, de pista pela direita, chame solo 1219. Passe da direita da 17, o Marquinhos com Juliette. Marquinhos com Juliette, continua a aproximação. Tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso, pistão no 7. Vento no 40 graus, 04 nós. 7, Marquinhos com Juliette. Salvador, muito boa noite, Carlinho com 01. Livro. Olímpico 01, boa noite, tá que teve Alfa Delta e mantém a posição no ponto de espera da Delta aguardando o cruzamento. Alfa Delta, mantém a Delta aguardando o cruzamento. Olímpico 776, informa o tráfego. Um Bravo Eco 58 se aproximando agora para a final da 17, não vai interferir com o seu pouso. Decolada zona 5, chame o controle no 208. 208, boa noite. 3197, decolado, passando 1500 pés em subida. 3197, contato radar, acima 380, saída da EL. 380 da EL, 3197. Na saída da EL, letra após posição bridge, onde intercepta o Zulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5142 no transponder. Afirmativo, Sereda. 340 São Paulo Guarulhos, perfil da DAEL Leda. Quando voa direto, bridge intercepta Upper Zulu no meio após conforme o plano. 208, controle acionado 5142. Correto, portão meia dúzia, chama pronto para o inspecionamento, está 3603. Ah, sim, eu parei. Gente. Limpo 01 após a passagem da aeronave que pousa no 0, autorizado cruzamento até o pátio militar na Miscura até o corte. Após a passagem da aeronave que está próxima do corte agora, livre cruzamento na Miscura até o corte. Obrigado aí, amor. Boa noite. Com Juliette, estação da frequência livre. Sete, sete, meia, no solo azul no outro, livre pista pela direita, chama solo, 1208. Sete, liga a próxima, direita, 2408. 1208. 208. 1219, retificando, gol. 19. Luna 776, boa noite, taxi Alfa Juliette, posição 03, pátio principal. Alfa Juliette 03. São 3197, Sam Recife, 1251, Alterno 13325. 1251, 13325, 3197. 24070, informação Romeu, desce para o 150. Azul 4070, adiciona a identificação, boa na proa de Itapa, descendo a 50. Proa de Itapa, descendo 4070. Marcio 3603 com 123 a bordo. São 4 horas e 25 alternando Galeão. São 3603, táxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera Torre 1, 18, decimal 6, 12. O ajuste no 0 no 6 agora, um bom voo. Ajustado no 0 no 6, Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 18, 60. Obrigado, um excelente final de semana.